cada palavra que profiro. Prefiro falar de amor, falar do brilho da luz que cega a quem se nega o seu ensino. Eu simplesmente sou, eu simplesmente vivo. Palavra dita gera vibração, proliferação de ideia através das ondas sonoras como na prece ou no mantra que encanta os males, afasta da alma, abre diretos caminhos pra sabatina. Nem vê que quando se faz o que ama, se reza por isso. Eu prefiro falar de amor, falar do brilho. Eu rezo no meu verso cada palavra que propiro. Prefiro falar de amor, falar do brilho da luz que cega a quem se nega o seu ensino. Eu simplesmente sou, eu simplesmente vivo. Vira a cara, tá tri. Vai lá, mas repara, só tá tudo vivo à sua volta. Eu vejo quem quer correr, eu vejo quem sente. Sei quem faz frente pra fazer barulho aqui pelo bem. Ah, não tem quem tá aqui, não tem quem tá lá. Rapaz, é tudo uma coisa só. Se é M, se é boy, se é favela, se é nós, é só um rótulo. Quem é que vai julgar? Sempre que se aponta o dedo, aponta o próprio erro no espelho. É. Seus medos e receios refletindo em você mesmo. Tem verdade ruim de se escutar, mas fácil pra vários é se enganar. Faz seu caminho, segue na fé, na sua prece peça guia. É, que o caminho dos outros eu não atraso. Eu simplesmente sou o que sou e sou eu que traço o trilho a ser trilhado. No início não é nada fácil, mas Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. O que é meu e o que é dele está guardado. Eu sei meu porquê, tudo que posso ser, basta querer e ter habilidade pra responder, humildade pra ver, saber reconhecer que um guerreiro ele grita em você, ele habita, ele ensina, ele lhe facilita o viver. Pode crer que o bem só vem pra aquele que merecer, que consegue entender e faz por onde. Sempre que se aponta o dedo, aponta o próprio erro no espelho. São seus medos e receios refletindo em você mesmo. Tem verdade ruim de se escutar, mas fácil pra vários é se enganar. Faz seu caminho, segue na fé, na sua prece peça guia. Ei!